098, obrigado, bom domingo. Then I'll wait for it. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. O Xaner 6211 colou, passa 1900 na Dael Lena. mais 198, obrigado. Doutor de Salvador, bom dia. O voo 1865, decolando assessor. 98, bom domingo, tá 312. Controle Salvador, tá 325, decolou 2000, passa na HL. Direto mesmo, o TAM 3125 subindo para o 320.